Em Conselheiro Lafaiete, são 15 horas, 12 minutos e 37 segundos. Está no ar a rádio Sempre em Busca. Formar para informar. Apresenta... Ui! Hora do batom. Com Daniela Raquel, Kátia Sisley, Fabrina Peixoto, Ivete Dias e Kedma Canuto. Dicas de beleza. Para você que não está em crise, manteve seu nível social, já recebeu seu 13º salário e está de malas prontas para a Venezuela, o tempo é bom, sujeito a amores impossíveis. Para você, minha amiga, que ficou na sua pátria amada, dicas e truques surpreendentes de beleza para a balada. Beliscões nas bochechas. Ui! Substitui o blush. Não te dá nenhum carro rosa. Mas as bochechas, ai, ficam rosadas. Botox natural. Labial. Beijar muito. Se sua prancha queimou, não se desespere. Use o ferro elétrico. Não deixe de apoiar nosso patrocinador. Funerária só falta você. Atendemos vocês nos piores e melhores momentos. Quando há uma perda inestimável ou quando nos livramos de uma sogra indesejável. Ligue 0800 7070. Atende logo! Se não der, 70 de novo. Fazemos orçamento em domicílio. Experimente nossa amostra grátis. Estamos de tampa aberta para você.